Resumo do plenário. Em sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa do Rio anistiou administrativamente, nesta terça-feira, 6 de agosto, os bombeiros e policiais militares envolvidos nos movimentos reivindicatórios ocorridos entre janeiro e março de 2012. O indulto, tema do projeto de lei 1453 de 2012, foi assinado por 63 deputados e segue para o governador Sérgio Cabral, que, segundo o presidente da Casa, deputado Paulo Melo, do PMDB, se comprometeu a sancionar a medida. Olha, eu discordo plenamente como eles fizeram o seu processo reivindicatório. Eu fui o autor e depois peguei a assinatura da primeira anistia. Eu acho que eles se equivocaram. Quando eles entraram com a corporação, eles sabem qual é o regimento da corporação, qual é o regimento disciplinar para a corporação. Mas quando a presidenta da República anistia naquele apelamento maior, que é o apelamento criminal, seria injusto da minha parte, como presidente do Poder Legislativo, como representante do povo, não anistiá-los naquilo que é menor, que são as penas administrativas. Como o coronel Erir fez, e que foi duramente criticado, mas eu quero defender o coronel Erir, que teve um gesto de humanidade e de respeito a uma corporação. Por isso, eu não tive pressão de líder nenhum, foi uma decisão minha, unilateral. Eu hoje, no meu gabinete, li a sanção da presidenta Dilma e disse, então, vou chegar na Assembleia e vou colocar para votar, e coloquei para votar. Não fiz palco para ninguém, eu acho que não precisa fazer palco para ninguém, não precisa aparecer, é respeitar um direito, tendo em vista que se a pena maior foi perdoada, não há sentido de você penalizá-lo pela menor. A proposta foi muito comemorada em plenário e nas galerias, onde um grupo de bombeiros aguardava o resultado da votação. Esta medida recoloca em suas corporações 14 bombeiros e 3 policiais que haviam sido expulsos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.